Aí, rapaz. Não se esqueça que tem mais dois grupos pra tocar ainda. São os principais, velho. Pera aí. Seguinte. CRGV não é só mais um simples grupo de rap. Não é só mais uma sigla. Tem um bagulho por trás, tá ligado? Que é essência, pai. Entendeu? É embasamento. É uma pá de parada que pra explicar fica foda. Mas no cru e no simples a gente é isso aqui, beleza? Muita ideia pros malucos.